No ar, o Quadrinho Comenta. Um programa diferente, onde a equipe Quadrincast... Meu nome é André Facas. Aqui é Leandro Laurentino. Aqui é Léo Spy. Aqui é o Luiz Garavello. Aqui é Nikita. Eu sou Ricardo Sorvilo. Aqui é Vitor Azambuja. Se junta a convidados especiais para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries, livros e outros assuntos. Quadrinho Comenta. A análise que você queria com a qualidade Quadrincast. Bem, mais um Quadrinho Comenta saindo agora para você ouvir tudo sobre novidades, assuntos recentes. E hoje eu, André Facas, estou aqui botando na fogueira o nosso membro novato do Quadrincast, Márcio Sampaio. Não é Márcio Sampaio, é Sampaio. Márcio Sampaio, devido ao tema. É isso aí. Como você já deve reparar, a gente já vai falar de Skyfall, a 23ª, né? É isso mesmo? 24ª. 24ª sequência da franquia, a maior franquia da história do cinema, 007. Finalmente pararam de chamar o Daniel Craig de novo 007, né? Exatamente. Finalmente, eu acho que dessa vez ele se consolidou, né, inclusive. Acredito que sim, podemos dizer que sim. É até muito legal que teve lá o reboot do 007 em Cassino Royale, pra quem não lembra. Depois veio o Quantum of Solace, que é o título do filme de 007 mais nonsense da história, né? O que diabos é um Quantum of Solace? E que todo mundo que gostou do Cassino Royale gosta de esquecer do Quantum of Solace. Exatamente, isso inclusive é a minha opinião também. E agora vem Skyfall, né? Pra tirar a famosa regra de 3, porque Cassino Royale é uma unanimidade, todo mundo gosta. Quantum of Solace também é uma unanimidade, todo mundo não gosta. Né? Exatamente. Nosso amigo Facas estava correto. Skyfall é o 23º James Bond. Se não o 24º, porque James Bond não pode ter número 24. O próximo já vai ser o 25º. Apesar de que em Skyfall, né, o pessoal tentou maledizer o 007. Tentaram aí deixar no ar que o cara corta pros dois lados, né? Eu entendi que ele tá preparado pra qualquer situação, inclusive pra dar qualquer resposta e jamais ficar coado, cara. Ele vai pra cima, né, velho? Se tiver que comer, come. Se tiver que dar o cu, dá. É isso mesmo. Cara, eu não entendi nem por esse lado. Eu entendi que o vilão quis tentar dar uma impensada nele pra ver se ele ficava sem graça e ele já deu uma de primeira que deixou o cara desconcertado. Exatamente. E aí, você já deve ter percebido... Se você ainda não viu Skyfall, se você pretende ver Skyfall, e se você fica de mimimi, ai, é spoiler, não quero ouvir antes, então vaza, amigão, porque aqui vai ter, Quadrinho Comenta, vai ter spoiler pra caralho. Então eu vou contar aqui até 3 pra você meter o pé. 3, 2, 1. This is the end. Hold your breath and count to 10. Vamos lá. E aí, Márcio, o que você achou do nosso James Bond, né? Eu achei ele envelhecido, né? O quanto o Craig envelheceu de Cassino Royale aí pra Skyfall, cara? Cara, ele envelheceu muito, cara. Ele tá gasto, né? Sim, ele tá com a cara zoada, assim, né, cara? Ele tá mais magro, assim, mas não aquele magro de puto cara fez regime, não. Tá magro de envelhecimento mesmo. Sim, você vê que Cassino Royale, ele tava fortão, né? Até teve um pouco de críticas pelo James Bond parrudo. E agora ele tá gasto, cara. Tá bem gasto. É. Achei ele bem gasto, bem envelhecido mesmo. Isso reflete muito no tema do 007, né? Especialmente o do Skyfall, né? O tema desse 007 fala muito do tema de espionagem, você está ultrapassado, está velho, né? Inclusive o clima do Skyfall me lembra muito o Dark Knight Rises. Desenvolva. É, tá bem Dark Knight Rises, porque vocês... É o cara meio que voltando do exílio, né, da aposentadoria, depois de ter uma merda muito grande. Rola aquela meia depressão de ele se achar ultrapassado, né? Sim, eu inclusive, por incrível que pareça, me lembrei de uma frase de Duro de Matar 4. Diziam que John McClane era uma criatura analógica num mundo digital. E eu acho que coube muito com o que a gente viu aí no Skyfall. Ele é um analógico num novo mundo digital, né? Exato, mas como o primeiro retorno aí do 007 clássico, nesse filme a gente teve muitas referências ao 007 clássico, teve um novo Q, né? Novo Q, né? O cara da divisão Q. Mesmo assim, ainda no mundo digital, alguém ainda precisa apertar o gatilho. Exatamente. Alguém e me diga uma coisa, André Facas, antes de entrarmos nos detalhes e nos spoilers, qual foi a sua impressão geral sobre o filme? Você como maior conhecedor da história do James Bond e do nosso Quadrincast. Ele, assim, o Skyfall, ele caminhou naquela linha tênue entre a homenagem à punheta, né? Ele caminhou muito forte, mas de modo geral, eu acho que um filme que... Obviamente, né, faz o gênero 007, eu acho que ele de fato agora ele é um sucessor espiritual do Casino Royale, apesar de não seguir, infelizmente, não seguir aquela trama da conspiração internacional, né, que veio do Casino Royale do Quantum of Solace. Que seria a clássica Spectre, né? É, que seria, todo mundo tava esperando que seria a Spectre. Mas assim, isso pode ser retomado no próximo filme, não pode ser necessariamente descartado. Apesar de alguns momentos eu achar ele um pouco arrastado, ele perde o ritmo, né, principalmente depois daquela sequência no tribunal, eu acho um saldo positivo, um filme legal, né, uma mudança de status, se a gente levar em consideração, e aí vou dar um spoiler na sua cara, você que tá ouvindo, da morte da M, né, da personagem da Judi Dench, se você parar pra pensar, ela já tá na franquia do 07 há 20 anos, né, cara? Incrível como o tempo passa, né, cara? Cara, 20 anos, e assim, e pelo menos desde 2005, que é Skyfall, que é Casino Royale, a gente não tem, por exemplo, uma Moneypenny, a gente não tem o Q. Sim, eu acho que o mais interessante de Skyfall, tá, o que torna ele aí uma unanimidade, digamos assim, entre os fãs da franquia James Bond, é o grande retorno do James Bond clássico, ou uma transformação do Daniel Craig no James Bond clássico. Porque agora você tem um James Bond menos violento, apelando mais ali para o humor, para um certo charme característico do personagem, usando sempre aquele terno bem cortado, ele bastante preocupado com esse tipo de coisa. Você tem o retorno do M-Homem, você tem o retorno da Moneypenny, da salinha com o chuado no final, então você tem realmente... Aquele James Bond, muitas pessoas chegaram a comentar comigo que aquele final era como se ele tivesse se transformado no James Bond do Sean Connery. É, ele tem... É como se você conseguisse encaixar aquele começo ali logo nas primeiras aventuras do Sean Connery. Como a gente gosta de dizer nos quadrinhos, é como se você tivesse conseguido colocar tudo dentro da cronologia. O que é o Skyfall do título, né? Que todo mundo acha que o Skyfall se refere ao tiro que o Bond toma daquela que a gente ia vir conhecer só no final como Moneypenny, que deve ser por isso que ele não come ela, né? Porque deve ser... Deu a entender que comeu, né? É, né? Quando ela faz a barba dele, subentende-se que foi barba, cabelo e bigode. Exato. Enquanto ele não invadiu o chuveiro dela, que nem ele fez com a outra Bond Girl, que, aliás, eu não lembro do nome da personagem, mas eu fiquei com dó dela pelo pouco tempo de tela que ela teve, né? Porque, não sei se você reparou, aquela sequência que eles conversam no bar é sensacional, né? Sim, o nome dela é Severin. Severine. Severin. O destino dela causou bastante controvérsias com a minha esposa, que estava comigo, porque ela julgou que o James Bond é um filho da puta, porque deixou o vilão cometer aquela atrocidade com a Bond Girl. É, mas vamos lembrar que esse 007 é aquele 007 que já tomou no cu, né, na primeira aventura dele, com a Vesper. Isso, eu tentei explicar isso, mas você sabe como as mulheres pendem para o lado romântico da coisa, né? É, mas ele já tá cascudo, né? Ele já tá cascudo em relação à mulherada, né? Então ele quer que, porra, que se foda mesmo, tem que cumprir a missão. Exatamente. E ela sabia dos riscos também que ela corria ali, né? Eu interpretei da seguinte maneira, né? Naquele primeiro encontro deles, que ele enfrenta um assassino de aluguel da janela do outro prédio, e ele interpretou que ela era da turma dos vilões, né? Porque ela estava envolvida num esquema ali de coisa ruim. Então eu acho que ele não se importou muito por isso também. É. Ele literalmente usou ela para chegar até o objetivo dele, o que é uma característica do James Bond, né? Exatamente, ele não foi a primeira Bond Girl que morreu, né, que morreu por conta disso, né, se envolver com ele. Isso que força ainda mais você lembrar que ele virou o 007 versão do Sean Connery, né? Exatamente. Isso remete a isso, que o Sean Connery era perito de fazer isso. E voltando à vaca magra, então, é. Skyfall não se refere à queda do James Bond do trem. Exato. E nem a nenhum tipo de operação secreta ou fictícia, com o título nacional, Operação Skyfall, erroneamente nos leva a entender, né? Skyfall tem uma questão muito... Você acha que... pessoal para o personagem. Você acha que eles foram inovar aí em direto no âmago do personagem? Você achou que encaixou na trama? Eu achei que sim, porque houve muitas controvérsias pro Cassino Royale, né? Porque o Cassino Royale, ele reintroduziu o personagem aí com uma nova roupagem, que muita gente disse que era cópia de Tom Bourne, criticaram a origem do James Bond, e o que fizeram no Skyfall foi mostrar realmente de onde ele veio, né? Dá uma aprofundada muito forte no personagem. E, aliás, engraçado que o James Bond, um ícone em inglês, é escocês, né? Exatamente, né? Tanto que essa é a origem dele no Skyfall, né? Skyfall, inclusive, é o nome do rancho dos pais dele. Exato. Tá? Então, o título do filme e a principal plot twist que rola no filme é ele tendo que voltar para a casa dos pais dele, tendo que ver as origens ali, onde o Faga vai desenvolver melhor, mas ele tem até mesmo a sua própria Bond caverna e o seu próprio Alfred. Exatamente. Kincaid, cara. Kincaid, que é o caseiro ali do Skyfall. Pra bom entendedor, meio olhar basta. Você bate o olho ali, você vê a mansão Wayne, você vê um Alfred, você vê até uma Bond caverna, né? Que é de onde ele, quando os pais dele morreram, ele entrou, ficou 2 dias e saiu de lá e não era mais um menino. Então mostra que até o James Bond tem um herói, né? Você vê. E assim, nesse momento que a gente volta pra Skyfall, ficou muito... A gente vê o passado do Bond muito forçado. Eu achei que ali ele fosse desenvolver um pouco mais o relacionamento dele com a atual M. Né? O filme começa com ele se fudendo durante uma missão por culpa da M, né? Sim, sim. É, ela manda dar um tiro de uma agente que é inexperiente, que errou e acertou o Bond. E aí ele se fudeu, né? E quando mais do que isso, quando ele próprio questiona a M por ter dado a ordem do tiro, ou seja, ela não confiou na capacidade dele de realizar o trabalho. Exatamente. Ele fala, poxa, mas você não confiou que eu tava ali já enfrentando o cara, tava com o negócio na mão, você não confiou que eu ia conseguir fazer, e mandou uma pessoa de fora ali soltar um tiro que quase me despachou dessa pra uma melhor. E assim, e nisso, quando ele viu que a merda tava agarrando pro lado do M6, mais especificamente pra mim, né, no meu entendimento, pra M, ele voltou, né? Sim. E isso não ficou muito bem, não ficou muito no ar, assim. É, quando, inclusive, quando o vilão, o Mr. Silva, né, interpretado pelo Javier Bardem, questiona ele em relação a isso, que ele fala que a lealdade dele cega pela Inglaterra. Eu já discordo. Ele mostrou ali que, na verdade, a lealdade cega dele era em relação a M, né? Exatamente. E assim, pra mim, é um dos pontos de crítica do filme, que, pra quem ainda não percebeu, formalmente não gostei, é que eu achei o roteiro fraco e mal desenvolvido. Eu achei que o tempo todo eles ficaram na dúvida em cima do muro. Fazemos um filme clássico do James Bond ou continuamos com uma pegada realista do James Bond? Tentaram explorar uma característica que eu acho que dava um puta de um filme, que era questionar a lealdade, não do James Bond em relação a ele, mas a lealdade em relação aos seus agentes, e simplesmente deixou isso no ar, cara. Porque, em teoria, com tudo que o Silva contou pro James Bond e tudo que tinha acontecido com ele no começo do filme, era pra ele ter questionado muito mais o papel da M na organização. E, na verdade, quem questiona o papel da M, na verdade, são políticos, né? São burocratas de fora da organização. Mas o próprio 007, poderia ter feito esse questionamento e acabou não fazendo, né? Pelo menos podia ter desenvolvido uma certa relação ali de quebra de confiança. Exato. Né? E isso, na verdade, poderia ser explorado ainda mais, né? Porque o vilão, né, o Mr. Silva, é um ex-agente do M6, né? Sim, e ele menciona que na época dele ele era o preferido da M, como James Bond seria atualmente, e ele foi simplesmente trocado por prisioneiros de guerra. Exato. Ou seja, o cara, James Bond, já tinha que se perguntar, se ela já ordenou que desse um tiro que quase me matou, em numa situação semelhante, pediria ela de fazer a mesma coisa. E aliás, né, que você vê que nem sempre o suicídio por cianureto dá certo, né? Nem sempre funciona, né? Você vê, rapaz? Eu achava que o cara morria e ia pro saco. O cara se fudeu grande, o cara perdeu o maxilar, velho. Pois é, então isso que eu gostaria que tivesse explorado de uma maneira mais James Bond, cara. James Bond não é pra ter pegada realista, galera. James Bond é pra ter vilão sem maxilar, é pra ter equipamentos do lado, é pra ter metralhadora saindo do Aston Martin, porra. Não é pra ficar no nhenhenhen. Ou faz uma coisa, faz outra. E sabe o que mais me incomodou, Facas, em relação a Skyfall? Porque o que eu mais tinha gostado do Casino Royale foi o fato de eles quebrarem a fórmula. Então era um James Bond, meu, completamente... Nó cego, né? Imbecil, o cara não deixava um cara vivo. Nó cego. Tipo, cara, ele completou a missão por pura sorte. Porque ele matava todos os caras que encontrava. Não, na primeira oportunidade ele foi envenenado. Não, e a melhor cena, a que mais definiu aquele filme, foi que ele começou a perseguir um cara que fazia parkour e ele ia atravessando as paredes pra chegar no cara. É, inclusive em alguns lugares vamos se referindo ele a James Kong, né? Exatamente. Ele chega num bar lá, o cara fala, você quer um martini mexido ou batido? E ele fala assim, meu, vai se fuder, você acha que eu tenho cara de quem se preocupa com isso? Me dá um whisky. E agora aqui ele já tá, né, cara, todo aprumado, pedindo seu martini batido e não mexido. Ele se tornou James Bond clássico aí. Quanto tempo se passou entre uma coisa ou outra? É, dá a entender que o James Bond do Casino Royale é um cara que tá na primeira missão dele como agente 00, né? O James Bond do Skyfall é um cara que já deve estar na ativa há muito tempo. Há muito tempo. Gasto, inclusive. Aliás, deixa eu me fazer uma minha culpa, cara. É que a gente gosta de ignorar o Quantum of Solace, mas no final do Quantum of Solace, ele tem aquele momento ali que ele encontra o cara que tava por trás da morte da Vesper. E aí ele deixa o cara vivo, então ali foi um claro recado de que aquele James Bond sem noção começava a dar lugar pro James Bond clássico. Então nesse Exato. Ponto, realmente não dá pra reclamar muito. Eu acho que na verdade eu sinto mais falta do Bond do Casino Royale do que qualquer outra coisa, e por isso que eu tô reclamando. Eu acho que eu tô com mimimi, viu, Facts? Porque no fim das contas o James Bond clássico tá de volta e eu acho que isso vai ser bom pra série. Cara, e sério, então a gente pode falar que Skyfall, na verdade, se refere à morte do James Bond nascido no Casino Royale pra volta do clássico, né? Exatamente. Na verdade, cara, você tem que considerar o seguinte, o James Bond do Casino Royale tava na primeira missão 00 dele, era um cara completamente inexperiente, já passou um certo tempo e ele agora se tornou Sean Connery. Se ele pintar o cabelo de preto, fudeu. É, do jeito que ele já tá gasto, ele vai aparecer o Sean Connery mesmo no próximo filme. É, já, né? É. Bem por aí mesmo. Coisas que eu gostei do Skyfall. O 007 se tornou um filho da puta frio e calculista, né? Porque muitas vezes ele se aproveita das pessoas, das mulheres, e tá nem aí, velho. Né? O importante pra ele é a missão. Ele até ignora o fato de que tentaram matar ele. Né, tipo, sim, vai cumprir uma missão pra ele poder voltar, né? Ele não tem o que voltar, né? E mais inclusive, pra não sei se você já teve oportunidade, os ouvintes já tiveram a oportunidade, mas o James Bond dos livros do Ian Fleming é exatamente igual ao James Bond do Skyfall. É aquele personagem ali, tá? Aquela coisa do cara ser o galanzão, super charmoso, romântico, etc, etc. Isso daí é da época ali do Pierce Brosnan, do Roger Moore, o James Bond, pra valer mesmo, do jeito que era no livro, é esse de Skyfall, cara. Ele só se envolve com uma mulher se for pra ajudar na missão. Eu tava conversando com um amigo meu, com o Emílio Barassal, que inclusive é viciado em 007 também, e a gente tava chegando a algumas definições, né? O Roger Moore é o equivalente ao 007 do Adam West pro Batman, né? Exatamente. E tanto é que, assim, muitas pessoas da nossa geração que cresceram vendo os filmes do 007 com o Roger Moore falam que gostam do Roger Moore, tá? Mas quem gosta do personagem, eu acho que consideram o pior, tá? Eu, pelo menos na minha lista, o Roger Moore é o último, cara, porque pra mim ele transformou o James Bond numa piada. É, mas era muito da época também, né? Sim. O próprio Roger Moore, ele não leva muito a sério, né? Ele era o James Bond que virou Austin Powers, né? Sua analogia foi muito boa, era o Adam West do James Bond. Era o Adam West, então assim, você gosta dele, mas você não leva ele a sério. De fato, o Pierce Brosnan, ele começou essa transição, né, do 007 galã e fanfarrão por um cara mais sério. Ele tinha momentos de piada, principalmente nos últimos filmes dele, que ele já tava um pouco mais velho, mas tinha uns momentos, né, pegado, de assassino mesmo, né, e GoldenEye que o diga, né. Cara, eu gosto muito do James Bond do Pierce Brosnan, cara, muito. Ele é, assim, meu top 3, tranquilo. Pô, sou seu fã. Assim, pra mim, eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Mas pra mim é Daniel Craig e Sean Connery no mesmo patamar e Pierce Brosnan logo baixo. Eu nem considero muito o Sean Connery, porque o 007 primeiro que me vem à cabeça sempre é o Sean Connery. Então o cara é o... É, não, né? O primeiro, é o Oscar Concours, né, cara? É o primeiro, não tem jeito, né, cara? Tem jeito, você já imagina ele. É, mas não, eu gosto... Tirar ele da eu tiro ele da lista. Mas o Daniel Craig com Skyfall, ele conseguiu se consolidar como 007. Passou o Pierce Brosnan, né, na cabeça do pessoal. E assim, e eu gosto muito da versão dele, porque ele, assim, ele é o cara. Ele é um cara que ele pode ser tanto um gorila bruto quanto um filho da puta frio, cara. Porque aquela cara feia dele lá, ele não, assim, não pisca pra nada, né? Não, cara, mas não se altera pra nada. Eu conversando com a Renata depois do filme, a gente tava chegando à conclusão do quanto o cara é foda, do quanto ele realmente agarrou esse personagem, porque ele se tornou o James Bond, né, cara? E, bicho, ele é muito feio, cara. Ele é muito, mas muito, muito feio. Ele tá é orelhudo, ele tem uma cara assim meio amassada, meio de sparring de lutador de boxe, sabe, cara? Ele tem cara de lutador de MMA, né, velho? Tu acha que ele vai... É, ele sabe, vai aquelas entrar... orelhas de abano, um nariz amassado de tanta pancada, cara? E aí, nesse aqui ele ainda tava com o cabelo meio raspado, de barba, o cara tava, meu, o cara é muito feio, bicho. Não, o cara ele tem cara mesmo de cara que tá sofrido na vida. Ele tem cara de jagunço. E de cara de jagunço, é isso mesmo. Mas isso que é legal. Cara, então, mas ó, você vê que o cara é foda. Como é que um cara que tem cara de jagunço conseguiu se tornar a expressão de um personagem, cara? Isso que é engraçado. Mas o cara é bom, né, cara? Ele é bom ator. Ele consegue, mesmo em alguns momentos, sem falar nada, com aquela cara dura, ele consegue te passar algumas emoções, né? Mas vale a pena, acho que de forma geral, Skyfall é um puta filme legal, de ação, tem cenas de ações muito legais, tem tudo que um bom de clássico tem, com a pegada, com a visão dos novos tempos, né? Eu acho que ele consolida, né, o Daniel Craig como James Bond. E, cara, eu espero, sinceramente, que o filme seja realmente uma evolução, né? Então você tem Casino Royale, James Bond sem noção. Quantum of Solace, James Bond se tornando um cara normal. O Skyfall, ele se tornando James Bond clássico. E eu espero que nos próximos a gente tenha aquele James Bond já usando umas traquinagens, já enfrentando uns inimigos meio que queira dominar o mundo, fazendo umas coisas de James Bond mesmo. Exato. Enfrentando o Spectre, partindo por esse lado. Porque pra mim, James Bond é isso, cara. Pra gente ter a gente pode ter várias observações do Agente Secreto, né? Tem o Bourne, você tem aí o Ethan Hunt do Missão Impossível, você tem o próprio Bond agora, e assim, o Bond, ele decidido, no final de Skyfall você vê que ele vai partir para a próxima organização que quer dominar o mundo, né? Seja Spectre, pode ser o Comando Cobra, pode ser a Hydra, né? O que eu espero é alguma coisa nesse sentido, cara, que ali realmente ele se consolide com o James Bond clássico e a gente volte a ter umas aventuras mais clássicas mesmo, viu, cara? E falando em aventura e já voltando com aquele negócio que hoje o Daniel Craig tá gasto, você acha que ele fica quantos filmes mais? E ele tem contrato pra mais dois, né, cara? Contrato dele? Dizem que esses mais dois aí vai ser uma história só, né? Em duas partes. Então, aí não sei te dizer, mas eu sei que ele tem contrato pra mais dois filmes. Agora, por mais que a gente passe do cara, do jeito que ele já tá gasto em Skyfall, não segura muito além disso, não, cara. É, eu acho que ele vai cantar pra subir agora nas próximas edições aí. Acho que a gente vai ver o canto do Cisne do Daniel Craig já já. Isso que deixa... Já já. Acho que já já a gente já vê o Daniel Craig se despedindo. Mas aí... E aí eu aproveito pra te perguntar, Facas, o que, que você acha desses boatos e rumores que colocavam o Idris Elba como o próximo James Bond, um James Bond afrodescendente? Olha... Eu não sei se é politicamente correto falar que parece um James Bond negro. Um negão, né? Um que... negão? Não sei, cara, assim... Botaram até o Nick Fury já de negão. Eu acho que não, a princípio não incomodaria. Seria mais uma versão do personagem. Mas a questão é que o Idris Elba é muito grande, né, cara? Ele parece... Não, ele é do tamanho do Mr. Echo, né? Se você for parar pra... Não vou falar nada por enquanto, cara. Porque eu levei uma porrada com essa questão do Daniel Craig. Porque quando ele foi contratado, tinha um monte de gente aí que tava disputando papel. Gente como o Ian McGregor, o próprio Christian Bale... E outras opções que eu achava que ficariam fantásticas como Bond, e que a última opção possível seria o Daniel Craig, foram lá e contrataram o Daniel Craig. Eu lembro que eu fiquei puto, falei que ia boicotar, que não queria mais saber, não sei o quê, e hoje o Daniel se tornou meu James Bond preferido. Então, antes de falar qualquer coisa, eu vou assistir o filme, cara. É bem por aí mesmo, cara. Eu acho que o Daniel Craig surpreendeu todo mundo... Né, ele, se você pegar os três filmes dele até agora, ele fez um Full Circle, ele chegou no, agora no formato do Bond clássico, agora você tem um M-Homem, né, que é o Ralph Fiennes, você tem uma Moneypenny e você tem um Q, né, então agora é, meu, só falta as traquitanas na mão dele lá, um jetpack, uns malucos aí querendo lançar um raio laser na lua e é isso aí, cara. É, isso vai ser muito, muito legal, porque faz muito tempo que a gente não vê isso no James Bond, né? Vai ser uma volta aos clássicos, mas para as novas gerações vai ser uma mudança. Eu, sinceramente, sou honesto em dizer que sinto falta desse tipo de coisa no James Bond. Mas eu acho que seria, assim, muito, muito legal, cara, se a gente partisse de um Casino Royale para finalizar a dinastia Daniel Craig com um James Bond bem clássico mesmo, enfrentando o Dr. Império do Mal... Um Dr. No, um carro lá cheio de 9 horas, alguma coisa do gênero, cara. Eu gostaria muito de ver um filme do Daniel Craig com essa pegada. Cara, somos dois. Então, a gente fica por aí. Esse foi o Quadrinho Comenta de Skyfall. Se você concorda, se você discorda, se você gostou, se não você não gostou, manda aí o seu comentário aí embaixo. Sai do feed, vagabundo. Olha os comentários aí embaixo. Ou você pode também procurar a gente no Twitter, né? O @ Quadrincast com M, Quadrincast. E você pode procurar também a gente no Facebook, facebook.com/quadrincast. Curta a página, compartilhe. Lá a gente está tendo uma promoção super legal do encadernado do Hellblazer. Se você aí curte Hellblazer, curte quadrinhos, né? Curte ganhar coisa de graça, né? Quem não gosta, né? Manda a bala lá, curte, compartilha a imagem, concorre. No próximo Quadrincast a gente divulga o resultado. Aproveita, pessoal, curte, compartilha, porque eu vou contar pra vocês uma experiência pessoal triste de decepção. Eu fui lá curtir, compartilhar, divulguei, joguei no meu Twitter, espalhei pros amigos tudo e depois descobri que quem é da casa não pode correr. Esse pode é absurdo desse, gente. É um absurdo, né? A gente é contra nepotismo, mas o nosso CEO não deixa, né, a gente participar. Isso aí, então, por favor, gostou, não gostou, compartilha. Comenta, divulga, enche o saco, xinga a gente. Quer engordar, pergunte-me como. É isso aí, até o próximo Quadrincast, até o próximo Quadrinho Comenta. Fomos. É isso aí, galera. Até mais.